Panorama Agrícola para 21 de setembro de 2010, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, este é o Panorama Agrícola programado para 21 de setembro de 2010, terça-feira de lua crescente. O ditado de hoje é: bons ventos o trazem. Confira as atrações do programa de hoje, uma dica para uma massa de panqueca mais saudável. Aquanegócios Itajaí sedia o Aquapesca Brasil em novembro. E na entrevista de hoje, cooperação para o desenvolvimento rural. Está sendo assinado hoje o Santa Catarina Rural Microbacias 3. Uma dica que pode mudar o seu dia. Faça uma massa de panqueca saudável e saborosa, acrescentando aos ingredientes uma cebola, um pedaço de queijo e uma colher de linhaça. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Nesta terça-feira, 21 de setembro, assina-se aqui na Grande Florianópolis o contrato entre o Banco Mundial e o Governo do Estado de Santa Catarina do SC Rural Microbacias 3. Para falar sobre este assunto, está aqui conosco o presidente da EPAGRE, Luiz Ademir Resman. Excelente notícia para o agricultor, né, presidente? Sem dúvida alguma. Bom, inicialmente, ao cumprimentar todos os agricultores, para nós é uma satisfação muito grande mesmo estar participando da assinatura desse SC Rural, ou seja, de um financiamento que nós estamos buscando no Banco Mundial para consolidar tudo o que nós construímos. Quando eu digo nós construímos, a EPAGRE, mais os agricultores, mais os parceiros, as prefeituras municipais, as entidades de classe, as ONGs que participaram de todo esse processo, a assinatura da consolidação de todo esse trabalho. Lembro muito bem vocês aí na ponta, vocês agricultores, que ao nós organizarmos o produtor, a nós fazermos com sensibilizarmos as famílias, aumentando a sua autoestima, toda a sua família, colocando para dentro do projeto. Agora nós temos a felicidade de estar assinando o governador do estado, Leonel Pavan, mais o secretário da Agricultura, Enori Barbieri. Estaremos assinando hoje, certo, no dia 21, esse grande empréstimo junto ao Banco Mundial. São 189 milhões de dólares, ou seja, 90 milhões de financiamento do Banco Mundial e 99 milhões de dólares de contrapartida do estado de Santa Catarina. Para nós é muito importante, porque com certeza vamos consolidar tudo aquilo que, com muito trabalho, dedicação e parceria, nós construímos durante os últimos 6 anos. Presidente, qual é o foco agora do Microbacias 3, o SC Rural? O grande foco do SC Rural é de nós fazermos o da porteira para fora, ou seja, é a organização do produtor no sentido de consolidar várias atividades que somem à questão da estruturação que foi desenvolvida durante 6 anos. É o da porteira para fora, que a gente disse. É uma agroindústria, é um pequeno laticínio, é uma estruturação de uma fábrica de vassouras, é uma organização para venda de produtos artesanais, é uma organização, alguma indústria de palmito, de palmácia, enfim, toda e qualquer organização que possibilite um empreendimento que envolva um grande número de famílias que se envolva nisso. E não é só a questão da produção, não é só a questão da valorização, também a questão da infraestrutura. Por exemplo, se para que esse empreendimento fosse, seja elaborado, precisa-se colocar, por exemplo, energia elétrica com uma maior capacidade, um transformador, o projeto pode apoiar. Se precisar fazer uma pavimentação de uma rodovia, o projeto pode apoiar. Se precisar fazer aí uma construção de parte de um prédio, o projeto pode apoiar. Então, são N possibilidades que nós podemos, vamos levar de uma forma organizada, de uma forma bastante discutida com toda a sociedade. Estarão aqui em Florianópolis todos os presidentes e diretorias das 936 ADMs. Para quê? Para justamente eles conhecerem e sentirem a importância deste momento, a importância desses recursos que vão consolidar todo um trabalho já desenvolvido nesses últimos 6 anos. Obviamente que esse projeto é para os próximos 6 anos. Estão envolvidos não só a EPAGRE, mas está envolvida a SIDASC, a Secretaria de Transportes, a Secretaria de Cultura, porque também não é só na ótica da renda que nós temos que ver. É aquele tripé que nós sempre conversávamos e sempre conversamos, da renda, do social e do meio ambiente, continua muito forte. E coincidência ou não, mas é justamente no dia da árvore, no dia 21, que nós estamos fazendo essa grande assinatura, justamente para mostrar que o momento é de reflexão, o momento é de muita, muita propriedade no sentido de buscar essa aproximação entre o meio ambiente e as questões econômicas e questões sociais. Perfeito. O presidente da EPAGRE, Luiz Ademir Resma, falando sobre o SC Rural, há também a perspectiva aí de trabalho em alianças produtivas, de trabalho cooperado entre os produtores e também um investimento no jovem rural que poderá propor ao SC Rural projetos para que possa permanecer no campo, correto, presidente? Sem dúvida, sem dúvida. Nós vemos sempre com uma visão voltada a família do produtor, não só ao produtor rural, ao pescador, mas é voltada à família do agricultor. E nessa família do agricultor, nós temos uma visão muito clara de que o jovem, a jovem, precisa estar junto nesse empreendimento. Nós sentimos diuturnamente que quando o jovem tem a possibilidade de buscar a renda, quando ele tem a possibilidade de participar na decisão, com certeza os empreendimentos, sejam eles os mais simples aos mais complexos, eles são muito bem mais elaborados, como também são muito bem mais, têm uma recepção muito, muito maior pela comunidade. E aí o importante, nós temos um trabalho bastante forte na questão do jovem, na participação do jovem na qualificação desses projetos. O projeto Santa Catarina Rural, durante 6 anos, vai priorizar mais ou menos em torno de 500 empreendimentos no estado de Santa Catarina. E esses empreendimentos, eles visam, essencialmente, fazer com que o produtor, além da sua organização que já tem hoje através das ADMs, também que o agricultor busque uma organização lá na produção, não só na produção, mas também na comercialização de seus produtos. Presidente da EPAGRE, Luiz Ademir Resma, muito obrigado pelas suas informações a respeito do SC Rural. Nós que agradecemos mais uma vez e com certeza nós da EPAGRE temos uma preocupação sempre maior de preservação da questão ambiental e aí contamos com a participação e a sensibilização de você que está aí nos ouvindo, porque sem você, sem o agricultor, sem a família do agricultor, nós não conseguimos fazer absolutamente nada. É com a sua participação, é com a sua dedicação que nós faremos uma Santa Catarina maior e melhor. Aqua Negócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a EPAGRE com você até debaixo d'água. Aquanegócios de hoje destaca o Aquapesca Brasil, Feira Internacional de Pesca e Aquicultura, de 18 a 20 de novembro em Itajaí. O evento terá exposição de produtos e serviços e palestras e minicursos discutindo as tendências do setor. Junto também o Simpósio Internacional de Pesca e Aquicultura, com trabalhos científicos nas áreas de pesca artesanal, pesca industrial, maricultura, aquicultura de água doce e tecnologia do pescado. Na comissão técnica do evento, dois pesquisadores da IPAGRE, Hilton Amaral Júnior e Giovanni Lemos de Melo. Aquapesca Brasil, Feira Internacional de Pesca e Aquicultura, de 18 a 20 de novembro em Itajaí. Informações adicionais pelo site www.aquapescabrasil.com.br e pelo telefone em Florianópolis 48 30 37 17 17. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.